42 POB, alternando Aracaju. Alô 2770, inicialmente até a entrada do Pátio 3, aguardando como número 2. Até o Pátio 3, aguardando número 2, alô 2770. Para a separação. Revisão com o tráfego. 04, acionou para o táxi. 128 a bordo, Guarulhos com 4 horas. 3304, táxi de Índia, até a ponte para Tijuana 0, ponte para Torre 118, decimal 95, ajuste no 0998. Obrigado, 119. Cara, papa papa, opa, que ele vai acionado, parte 3, posição 6, Romeu, com 4 a bordo, 4 horas, uma só terra, para o táxi. Gente, Alfa Charlie Mike, até a entrada do Pátio 3, aguardando a retaguarda do ATR, Davi. Sim, eu só saindo do Pátio 3, Alfa Charlie Mike. 20, decimal 8. 208, 6302, obrigado. 13304, pode esperar a próxima. 13304, ali mantendo 0. Ali mantendo 0. O 430, copia. 8, transponder 5513. Aguarde um instante para o cotejamento. Azul 770 prossegue. Pátio 1 no Índia, até o ponto de espera pistão 90. Ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. Pátio 1 no Índia, ponto de espera 219, 1895, azul 77. Alfa Charlie Mike segue a TR da Azul como número 2, até o ponto de espera pistão 90, no ponto de espera torre 118, decimal 95, bom voo. E a TR da Azul, no ponto de espera, se matou o 295, Alfa Charlie Mike. Prezão por 1160. Cliente do 1160, por estar sendo liberado pela aeronave da Azul, então logo consigo ser autorizado em breve. 160. 2 Salvador, Azul 2770, aproximando o ponto 0909. Azul 2770, ali mantenho no 0. Ali mantenho no 0, Azul 2770. Curva direita, amor, eleva 208, controle Salvador 5513, transpone. Novamente, ponto para o pushback acionamento no 04. Sim, são 3859, cotejamento correto no portão 04, autorizado, sanitário. Da 3859 te considera, eu não lembro da Azul, presta inicial, táxi, estamos escuta aguardando por gentileza. Para o táxi. Da 3859 te considera, eu não lembro da Azul para o táxi, aguarde por gentileza 30 segundos. Aguardando. O Azul 9280 com 91 a bordo, autonomia de 5 horas, o alternado é Ribeirão. Azul 9280, táxi via Pátio 1, táxi da Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 09, bom voo. No 09, livre táxi via Pátio Índia, ponto de espera torre 1895, Azul 9280, obrigado, bom dia. 11160, após passagem da aeronave da Azul, ingresso de Juliette, portão 08. Pós o Azul 408, por 1160, tá bom? Pode passar João Embraer da Azul, retaguarda, autoridade sanitária. Paciente 3259. Bom dia, via saída, Arbor, sobe 360. Via Arbor, por 360, sai 3304. Alfa Charlie Mike está no ponto de espera da pistão 0 pronto. Alfa Charlie Mike, ali mantém o 0. Ali mantém a pistão 0, Alfa Charlie Mike. Se a pista quiser falar. Confirmando 1-7 ou 1-0? Ciência autorizado para Fortaleza, nível 1-9-0. Decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem no perfil da saída Momo. Após posição Cogbo, Kilo, Oscar, Golf, Bravo e Uniforme. Após posição Froti. Após Froti, conforme rota do plano de voo. Transponder 5534, controle 120, decimal 8. Eu conto de espera azul, 9280. Azul 2770, decolas 22, controle 120, decimal 8. 1208, azul 2770, obrigado, até a volta. Controle Salvador, o azul 2770, decolado passando 1600, subindo para 1980, saída para 1. Azul 180, via Santa Coral 2770. Sim, Santa Coral até 1180, 2770. Frequência livre, 7084. Tem 3663, chama Recife no 251, alterna 13395, tem 3663. Recife no 251, 3295, uma boa, tem 3663. Secundário no 3395, boa. 3395 no secundário, gráfico 3663. 1630, controle. 2010, velocidade liberada para a interceptação. 2000, obrigado, né? Obrigado, bom dia, Salvador, Salvador, na via chegada manda F, é o nível 50, 050. Salvador, autoriza o 2770 direto Coral da presente. Autorizado, Coral. Via Índia até o ponto de espera pistão no zero, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Autorizado o táxi, via Índia no ponto de espera do 018 decimal 95, 3283. Piso no 2, chama Recife no 2685, alterno no 2545, 63 no 2. 2685, 2545, 63 no 2. Controle Alfa Charlie Mike, decolou sua escuta. Charlie Mike, nível 150, na via saída Conte. 150 na Conte de Alfa Charlie Mike. Livre de decolagem, ventou no 30, delta 1, 2, 4. Livre de decolagem, é o 9289. São 3859. São 3859, ali no 0. Tem uma tela 0, 3289. Não, vem menu através de Paris. Gente, graças aos corredores, número 510, é tudo no Magana. 510, corredores, no Magana. 3 abos na rotatória, no Magana. Rotatória, no Magana. Estabilizado, voo no Magana. 30 completa final, chama a torre 5895. 295, boa. Boa. Salvador, bom dia, Gol no 630, 2.5 milhas em descer. Gol no 630, mantenha aproximação, guarde pista livre. Guarda. Azul 9280, decolou 27, controle 120, desce 18. 208, troca. Controle o azul branco, 9280. 9280, sobe 340, colega. 340, leva, sente. Capitão do campo, azul novembro. Novembro, a torre agora 118, 95. Salvador, this morning, call the station and drop on Sierra, this is 170 with information rubber. Good morning, 721 for Sierra, clear down to level 060 via Mare Rata. Clear down to level 060 Mare Rata, 300 over the other. Chama Recife no 288, alterno 1260-3304. 288-360, obrigado, bom dia. Só livre de decolagem, Salvador, bom dia, azul 2714, formação rodeio. Romeu confere, um minuto, cópia, prepara, sai da Momo. Sai da Momo aguardando, obrigado, 2714. Mike November, após o Duna. Após o desvio, Duna, Mike November. Rumo 630, livre pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, no 2 mais. Livre pouso na 1-0, para 30. Rumo 714, copia. Copia, prossiga. Autorizado para barreiras, nível 160, decolagem pistão no zero, curva esquerda após decolagem no perfil da saída Momo, após Momo direto destino em coordenação com controle 120, decima 8, aciona 5533. 7, nível 160 para barreiras, decolo no zero, curva esquerda, saída Momo. Pós-Momo, direto destino, coordena com o controle 1208, transponder vai ser 5533, pátio 3, azul 2794, chamaremos quando pronto. Gente, azul 2794. Papá, o meu Vitor, o meu braço está autorizado até o ponto de espera da Papá, reporte para o cruzamento. Salvador, clearance delivery, Azul 9531. Azul 9531, stand by 1 minute, copy, expect Arbor departure. Roger, expecting Arbor on your frequency, Azul 9531. É o número 3 na aproximação, 001. 001, 230, ok? Falou de Duna, reporta final, estabilizado, ajuste 19, Mike, November. Mais uma vez? 2.010, reposta estabilizada no final. Boa, dona. Reposta estabilizada, mais uma vez. Meu bom dia, Dati Alfa Juliette, portão 6. Alfa Juliette, 6. Tô meu bravo, não escuto? Entrando no táxi? Gente, aposte no ponto de espera da Papá. Flag está cruzando, estamos chegando. manobrava para seguir. Zulu 90, solo 32, consigo vai para o bate 5? Sente, então vai passar da Papá, Religião 180 e aguardar para o ingresso. Confins, flight level 360 via Upper Zulu 21, runway 10 and right turn after takeoff, Arbor departure and the left position. Salvador departure frequency 120.8 and Skok 5551. Roger, request to Confins, flight level 360, departure runway 10, left turn. Airborne departure, elevator position, at Zulu 1. Southern route. Departure control 120.8 and squawk 5551, Azul 9531. Azul 9531, just confirm runway 10 for takeoff and turn right after takeoff. Roger, right turn on runway 10. Azul 9531, with back to correct, report right for startup and pushback. Roger, o 9001, controle para prosseguir na descida? 9001, 2000 pés, livre aliás, 2019. 2019, gente, o 9001. Uniformo, dois helicópteros na proximidade de Tuna, um mandando 510 e outro no 1010. Obrigado, tem o mesmo aqui na esquerda, o 9001, obrigado. Azul 9280, chama Recife no 251, no alterno no 3395. 5595. Mike, Mike November, completa final, chama a torre 118-95. 3958. Torre, Papatango, Mike, Mike November. Mike, Mike November, já avisou pro campo? Afirmativo. Mike, Mike, November, livre pulso, 0, vento 1, 3, 0, graus, 1, 4, 9. You're frozen, Mike, Mike, November. Chama agora Recife 251, alterno 3395, 3859. confirmação secundária? Secundário no... É, desculpa, senhor, no 288, alternado no 260. 288-260-3859. Bom dia, boa semana. Boa noite. Salvador, bom dia. Azul 9205 a Quebec, destino 170 para 150. 9205, desce até o 050, mantenha a via chegada a mar. Desce ao 050, via chegada a mar. 9001 no completo final, chama a torre 118-95. 18-95, obrigado. Salvador, bom dia, chama a minha 319, sem interromper a autorização Guarulhos. Bom dia, Guarulhos, autorizado via conforme rota do plano de voo, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, Motiva. Decolagem pistão no zero, curva direita após decolagem. Transponder 55370, controle 120, decima 8. That's right, 1-2 miles ahead, 2 helicopters and 500 and another 1,000. Okay, we will be looking for the traffic to Alfa Sierra. Salvador Azul 274 para o push e acionamento. Azul 274, livre acionar, chama táxi. Autorizado, chama táxi, 274. Papagando Mike Novembro, prossegue o táxi via Alfa, reporte antes da táxi 3 vezes para ingresso. Mike November, conhecerando. Gente, prossegue o táxi Alfa, Juliette, contorno pátio principal, reporte novamente, táxi Edilmo. Chegada a Mari, descendo até o 070, ponto por trás. Olha Azul, 9-4-4-0. Via chegada do hotel 060. 644. 2770, mantém 180, serviço aberto encerrado, chama ele alto no 201 no azul 2770. Serviço aberto encerrado, chama agora ele alto no 201. Só para confirmar essa velocidade 250, tá bom? Que a gente reduz um pouco. 250, tá ótimo. Ok, obrigado. Controle Salvador Azul 9644. Prossiga, 9644. Prosseguindo, senhor. Bom dia, chamou 3 vezes, vai atingir 150. Bom dia, desce até o 060, via chegada. 060. Azul 9604. Entende. Mago 205, chama sinal Salvador agora, 119.8. 19.8, bom dia, 9205. Valeu. 9001, Solos 42, Solo 121, décima 1. Positivo, 21, 1, 9001. 9001. Vitor Romeu Bravo, prossiga. Vitor Romeu Bravo. Marine position under level 080. To Marine at level 80, Delta Delta. November 37, 247, overhead Duna, contact now power, 118.95. 118.95. Charlie Mike, atingindo o nível 150, serviço saber encerrado, chama Aracaju no 20, décimo 3. Alfa, Charlie Mike. Aracaju 203, seu retorno, Alfa, Charlie Mike. Via Alfa, reporte antes, Taxi 2 Juliette, ingresso. Alfa, reporte antes da Taxi 2 Juliette. 3120. Just around runway 1, Kato, 3120. Para a boca do rio. O Guardião 0 não confirma, está prosseguindo para a boca do rio? Aqui, no momento, na região do Gato, já mandou para a pessoa da. Ativo, na boca do rio solicito que desça para 500 pés. Afirmativo. Azul 9644, desça para o nível de voo 050. 050, azul 9644. Nós tivemos probleminha aqui de carregamento e por isso tivemos que atrasar o pushback. Confirme se ainda está autorizado. Afirme, chame o táxi. Botar a táxi 2714. Deve estar 060, foco social. Ingresso no táxi 1, solo 121, décima 1. Vitor Romeu Bravo. Rio de Centro, level 050. Rio de Centro, level 050, já está. Salvador, bom dia, volta aí, 4.000 pés, na via chegada, Bonf, ajuste 1019. 4.019 na Bonf, meu contato é 7.3. Chalé 6.1.1. Salvador, faz isso, pushback, visa a nave já no push, dá um tapa de retaguarda, ela me escuta guardando. Controle do Guardião 01 de 1 mil pés cruzando para 500 pés na região da boca do rio, tentando retornar para Salvador. Retorna para Salvador? Afirmo. 500 pés litoral, Guardião 01. 500 litoral, Guardião 01. And 69 on board, Campinas. Azul 95-31, taxi via Manhattan, after taxiway India, until route point 1810. Hold point contact to tower 118.95 Q181019. Roger, taxi approved via Mayor to taxiway India. Holding short 181, tower 118.95 1019 Azul 9531. The 372 Alpha Kilo on the ground with 47 ground 1 on the small one. 1211, good day. Controle Guardião 01 no centro de pé, na rede litoral, através de Piscorte. Número 372, Alfa Sierra, do Morning Set by Alfa, maintain position before 73 Juliet. Salve Salvador, Azul 2794 para o táxi com 51 a bordo, autonomia de 5 horas, alterna, palmas. 2714, prossegue o táxi via parte 1 no táxi Índia até o ponto de espera pistão 0, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 019, um bom voo. Táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8, decimal 9-5, azul 2714. Postal 63 no 1, coordenando com a equipe de solo, após passagem do ATR da Azul, a retaguarda autorizada, chame táxi. Após o Azul, passar a retaguarda autorizada, feedback 63 no 1, em coordenação com o solo. Confirmo, apenas confirmando o ATR da Azul, ok? Iniciando táxi a partir do Pátio 3. Controle Salvador Ocean 6250, informação Romeu. 5520, mantenha via chegada, Mari, desce para o 070. 070, eu estou 6250. Afirmo. Envia, 070. 02584, informa a velocidade de aproximação. Roteiro 2584, a aproximação será com 139, mas neste momento está com 255 em redução. Certo. Informação de uma orientação do centro Recife lá atrás, pedindo para a gente manter a speed 78 de cruzeiro, tá? Não tem problema, só para conhecimento nosso aqui. Relativo, reduzindo, 2584. Estou no 621, chama agora o final Salvador. 119 decimal 8 no 621. Arraio, obrigado. Bom dia, Salvador. Distrito México 941810. Informação Romeo, ready to complete down to Mexico City. Delta perguntando, say you approach it. We are 250 knots. 250, roger. 829531. Gente, aqui eu tô no meu braço, vou te aproximar. Aeromexico 9421. 644, mantenha a aproximação, aguarde pista livre. 44. Azul 9205, solo 52, solo 121, decimal 1. 219, na zona 30. Guardião 01 na final para o Pátio do Grande. Guardião 01, reporte no solo controlado, vento 140 graus, 129. Reporte na solo controlado, Guardião 01. 08, autorizado na via chegada Mari, descida até o 080. Via chegada Mari, 080, reporte. Uma informação do Romeu. Pede. Rico, until the April number 4. Ok, vamos ver Charlie Serra, Delta, Tango Tango. Contact now final 119.8. Final 119.8, obrigado, tá bom. 2584, controle. Escuta, prossiga. Preciso informar maior para ele, já passa. Ministro de Estado. Obrigado. Alô, 9531, Azul 9531, departure 120 this morning. 1208, Azul 4931, thank you. Guardião 01 ao 54, no parte frequência livre. Bom dia. Bom dia, livre, próximo, eu vou à curva esquerda, pro 015, limitado pelo localizador. 015, limitado pelo local, passando a 54. Eu mantive o localizado, descida, nível 050. 050, limite, passando a 54. Alô, do departure, good morning, Azul 9531. 9531, climb to level 360, Arbor, departure. Climb to level 360, Arbor, departure, to 9531. N421, ready to copy? Ready to copy, Aeromexico 9421. Aeromexico 9421, clear for Mike X-ray, flight level 360. Runway for takeoff, runway 10, and left turn after takeoff, Momo departure, Mike Oscar departure, and Nixa transition, November, India, Delta, Sierra, Alpha transition. Intercepted via Upper Zulu Niner after following a flight plan route. Salvador departure 120.8 and Skok 5572. Alpha Mike X-ray 9421 is here to Mike X-ray. Runway 10 after departure. Left turn to departure. Mike Oscar. Nitsa, November, India, Delta, Zulu, Alpha transition. Upper Zulu 9, as flight plan. Departure frequency 120.8. Transponder 5572. Flight level 360. Alpha Mike X-ray 9421. Aero Mexico 9421, bring back correct to gate 10, report 14 setup and pushback. Okay, we'll report on 121.1 for pushback and signs. Aero Mexico 9421. Maintain this frequency to setup and pushback. Okay, we'll stay with you, Aero Mexico 9421. Hello, Salvador, bom dia, 9644 Azul, Libros. Azul 9644, bom dia, prossegue táxi Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 01, 9644. Salvador, o Oxalé 9002, bom dia. Oxalé 9002, bom dia, prepara a saída Momo, transmissão Frotinha, aguardando. Momo Frotinha, na sua escuta, 02. 2065, informação, Romeu Guarulhos. Ajuda, Charlie? Afirmo. Gente, então posso passar ajuda para a Rafa, ingresso via Charlie, mantenho no zero. Ingresso via Charlie, mantenho no zero, 2794. Certo? Meu bravo, será o número 2 para decolagem, aguarde. Cruzado descida, nível 060. 060, ok. Guardião 113, mas via chegada, desce até o 070. Via chegada, 070. Sou Salvador, muito bom dia, bom 621, Nacional da ONU, certo, pode gravar. Bom, no 621, mantenha a aproximação, aguarde que solite. Fox Golf Alpha, solo 57, solo 121, décimo 1. 121, 1, Fox Golf Alpha, obrigado. Azul 2714, vento 130 graus, 12 nós, livre decolagem da 10. Autorizado decolagem da 10, azul 2714. Para ingresso, parte principal. De alta, para instruções após decolagem da 17, vai manter proa até entrar em contato, liberação do controle para curvar na saída mundo. O Vitor Romeu Bravo mantém posição, vai aguardar somente a próxima aproximação e será autorizado a decolagem. Número 676, Alfa Sierra, Squawk Identification, clear, down to level 08080, and speed down to 40. Squawking 0080, and speed 240. Controle Salvador, bom dia, 3896 TAM. 3896 TAM, destino autorizado na via chegada até o 90. Até 90, via 3, Romeu, obrigado. Então, we are 10 miles out on ILS. Charlie Sierra Delta Tango Tango, continue approach, wait for runway 1, you're located. Something, Ben. 1060. Para 060, Wagon 193. Confirmado em tramão de estacionamento, será na porta de jogar, satisfeito com a parte. Uma clear to level 160. Via Momo to 160 to 74. November 676, officer clear down to level 070. Via down level 070, 676. Seu 3896 é autorizado, nível 080 aqui lá. 080, seu 3896. Azul 9531, chama agora o centro Recife, no 288, alterna 1260. 1288, 1260, azul 9521, thank you. Salvador, Costera 2584, a 2 milhas e meio de duna na sua escuta. Fala, meu Foxtrot, Golf Alpha, na escuta? Na escuta, Foxtrot Alpha. Prossegue inicialmente à esquerda, via Juliette, contorne todo o pátio principal e mantenha a posição na entrada da Taxi Lima, aguardando o follow-me. Ok, na Juliette, então, contornando o pátio e a Magalhães da Lima, o Taxi Social. Já conseguiu uma posição, contra? Inicialmente, em coordenação com a infraero, prossegue para Taxi Mike para parqueamento. Ok, Taxi Mike. Pode me informar que o táxi está podendo entrar pelos hangares ou pelo pessoal principal? Vitor Romeu Bravo. Então, meu Bravo, sobe nível 180, inicialmente matando pro. Aguarda que você entra para o lado. Pode subir enquanto está em slide, mas já no litoral? Negativo. Taxi Juliette aguardando para ingresso. Alfa, até a próxima, Juliette aguardando ingresso. Foxtrot, Golf Alfa, infere a providenciar o embarque dos passageiros, ok? Ok, obrigado. Obrigado pela ajuda. O 3065, cidade de estacionamento aguardando a cota. Corrigindo 9002, autorizado Fortaleza, nível 390, decola pistão 90, curva esquerda, perfil da saída Momo, transição Franti, intercepta peso 19, segue conforme rota do plano de voo. Controle 120, décima 8, aciona 5553. É 9002? Chalé 9002, copia? Copia, prossiga. Autorizado para Fortaleza, nível 390, via peso 19, após conforme rota do plano de voo. Decola pistão 90, curva esquerda após decolagem, perfil da saída Momo, transição Frutti. Controle 120, décima 8, aciona 5553, aguarde um minuto para o cotejamento. Pois não. Tata Romeo, Foxtrot, Golf Alfa, na escuta? Na escuta, tô me usando com o Colombi lá, levando a outra nave, vamos guardar aqui na entrada da Tancelina, ok? Confirmando, prossegue para o hangar da Aerostar? Afirmativo, Aerostar. Gente, então prossegue o táxi em frente, via taxiway Mike, corrigindo Lima, após próxima direita, taxiway Mike, e após esquerda, taxiway Quebec. No ponto de espera da taxiway Quebec, mantenha a posição e chame a torre 118.95 para o cruzamento. Ok, então vou prosseguir via Mike, no ponto de espera da Quebec, chama a torre para o cruzamento, ponto por campo. Luna 621, Juliette, portão 09. Juliette 09, 621. Trump, Charlie Sierra, Delta Tango, Lima, Taxiway Alpha. Charlie Sierra, Delta Tango, Tango, Taxiway Alpha, and report before Taxiway Juliette. Roger, my Alpha, report before Juliette. Oxané, 9002, Cotejo. 9002, 390 Fortaleza aprovada, Zulu 19, decola na 10, esquerda, Momo, fronte, 1208 e o transponder, 5553. Xané, 9002, planejamento correto, confirme e pronto para o transporte? Não, ainda não, não estamos no 5, chão pronto aqui, falta mais uns 5 minutos. Gente, reporte quando pronto. Obrigado. 2065, pop, direcionamento. Duas aeronaves irão estar de sua retaguarda, copia. Copia. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via conforme rota do plano de voo. Decola pistão 0, curva direita após decolagem, perfil da saída da El, Leda, Motiva. Controle 120, decimal 8, acionando 5570. Autorizado 360, rota do plano, pistão 0, da El, Leda, Motiva, 208. 70, voo 2065. 2065, portão 08, aguarde para início do espectro. Aguardando. Salvador, o Xa 6250, passando externo. Xa 6250, mantenha aproximação, aguarde e autorização de fogo. Certo. Fox Golf Alpha, autorizado o cruzamento da 17, táxi via Papá, até Aerostar. Livre cruzamento da 17, táxi da Aerostar para o Papá, Fox Golf Alpha. Conselho 2584, Solo 06, Libere Taxi Eco, táxi via Alpha, mantenha posição na Delta, aguardando o táxi. Alpha, mantém posição na Delta, aguardando o táxi, conselho 2584. Seu 060, chama agora final 198. 198, obrigado. E bom dia, Gol 648. Bom dia, Gol 648, mantenha aproximação, guarde fica livre. 648. Fachané 6250, vento 140 graus, 129, livre pouso, pistão 0. Livre pouso, Fachané 250. Torre, Fachané 2584, ligou. Gente, vai taxar via Alfa e manter a posição na taxiway Delta, conselho 2584. Alfa, Delta, mantendo na sua escolha, gente. Zero, a parte cópia, preparado para sair da PUC, a transição Caju. Adeus. Solo Mike, Yankee, Índia. Mativa número 7 na aproximação, no 5, perguntou, Mike Yankee India. Yankee India, aguarde. Aguardo. Quatro dias chegada desse seu 070. Via chegada 070, possibilidade de voz, tá? Eu tenho via chegada no 011, tá? Tá de passagem do tráfego, ali mantendo no 0, Xanel 63 no 1. O tráfego ali mantendo no 0. 2 Salvador, Guardião 193, 4.000 Guardião 113, mantenha a aproximação, aguarde que está no 0 livre. Autorizado para Recife via rota conforme a rota do plano de voo, nível 370. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju, decolagem pista 1-0, curva esquerda após decolagem. Transponder 5006, controle 120, decimal 8. 630, autorizado Recife, conforme o plano, nível 370, decola 10, Puca, Jamo, Caju. 5060, correto, chame pronto para o espécie de saneamento. Autoriza para a 0584 ingressar e livrar para o pátio VIP? Só um minuto, faz a próxima aproximação. Guardando, 0584. Ono 648, Salão 1, Salão 121, décima 1. Alisar, Salão 21, 648. Zero 65, da 2, 3 horas e 40, Galeão, 7 a bordo. 19 8, bom dia. 50, Juliette, portão 02, agilizando na medida do possível. 7, 8, 62, tudo. Salvador, voo 1648, litro. 1648, táxi via Alfa, mantenha a posição em seu táxi de Juliette, aguardando para ingresso. Alfa, mantenha a posição em seu Juliette, voo 1648. 2065, prossegue o táxi via Pátio 1, no táxi Índia, até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118, decimal 95, ajuste no 019. Atento à nave da Avianca, parqueando no 02. Índia 2195 da visual, da câmera. 4 nós, livre pouso, pista 10. Sente tem livre pouso, guardião 113. RA311, decola 12, controle 120, décima 8. 208, obrigado, minha trilha no... Olha, Salvador, Xanar, minha trilha, uma onda decolou. na 6311 no contato com o radar na decolagem, sobre a via saída da El. Via da El, o cruzado 2000 autorizado, da El direto? Também se vai manter o perfil da saída da El. Autorizado. Acho que eu estou prosseguindo para a 304. O 04 do Colato, 57 Salvador, que apoio a escolta da... Aliás, da Alemanha, mais uma vez, vai manter esse setor de Salvador, a presença de Alfa do Segura, a presença de Alfa do Segura, a presença de Alfa do Segura, a presença de Alfa do Segura, a presença de 2065, bom dia, Cláudio. O 2065, mantém o ponto de espera. Mantém. A Salvador, good day, Gank, November 676, San Facela. Alexa, runway 15. November 676, San Facela, continue approach, wait for runway vacated. Continue approach, 676, San Facela. Laje 1113, polo 15, livrando a direita. Táxi via Alfa e mantém a posição na Táxi foi Delta. Táxi direita via Alfa, mantém na Delta. Isso, braço. Ainda negativo. Mantenha a pro de código, sobre o braço. Braço. Já celebra com essa livre, Fonseca 2584. Olá, pegou Salvador, bom dia, azul 9206. Informação, é a autorização possível. Azul 9206, informação Sierra, só um instante, cópia, prepara a saída da Elia da Bidev, aguardando. Está separada, é o Leda B10, azul 9206. Salve Salvador, bom dia, Papamapá, o céu do Lubrago. Burkhardt, Aeromain 5, 9421 at gate 10, requesting pushback and descent. Lajão 1113, tem livre ingresso na Delta, mantendo posição no ataque foi Delta. Confirmando se o senhor vai para o tripulante de boletar? Ataque posição na Delta. Gente, mantendo posição no ataque foi Delta, Lajão 1113. Gente, o ajuste no 019, reporte ao término. 140 graus, 109.